O meu nome é Carte, meu sobrenome é Love. Vamos embora! Não é todo mundo que eu levo pra casa. Jantar a dois aqui é coisa rara. Vai se sentindo privilegiada. Eu sei que você é uma moça de família. Tem o meu respeito, vai com calma aí. Aqui tem sentimento. Ainda não é nada contra você, mas ainda não é. Foi só amor de cama e ainda não é. Eu tentei, eu lutei, mas ainda amo minha ex-mulher. Ainda não é nada contra você, mas ainda não é. Foi só amor de cama e ainda não é. Eu tentei, eu lutei, ainda amo minha ex-mulher. Ainda não é. Nome de Crau Produções, Tommy Hit Studio, Sacra Produções. Todo mundo que eu levo pra casa. Jantar a dois aqui é coisa rara. Vai se sentindo privilegiada. Eu sei que você é uma moça de família. Tem o meu respeito, vai com calma aí. Aqui tem sentimento. Ainda não é nada contra você, mas aí de cama e ainda não é. Eu tentei, eu lutei.